será o caminho? Qual será o caminho? O caminho é Jesus. Há uma vida que jamais se acabará. Quem será esta vida? Qual será esta vida? Esta vida é Jesus. Milhões de vezes eu passo pela multidão que não sabe distinguir luz e treva, que não sabe defender a razão, que não tem a chama ardente da vida bem acesa dentro do coração. Será esta fonte? Qual será esta fonte? Esta fonte é Jesus. Há uma rosa que não tem em teu jardim. Quem será esta rosa? Qual será esta rosa? Esta rosa é Jesus. Milhões de vezes eu não sabe distinguir luz e treva, que não sabe defender a razão, que não tem a chama ardente da vida bem acesa dentro do coração. Há um caminho aberto para ti. Quem será o caminho? Qual será o caminho? O caminho é Jesus. Quem será esta vida? Qual será esta vida? Esta vida é Jesus. Quem será o caminho? Qual será o caminho? O caminho é Jesus.